Oi, Salvador, bom dia. OTAN 3601, assistente da OTAN, solicitou 380 para São Paulo, Congonhas. 3601, informação hotel confere, tem pré-aprovado 360. Copio, aguarda a coordenação 380. Copio 360, 3601. Então 3601, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição bridge, onde intercepta Pesolo 16, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5022 no transponder. Atualizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 10 a voz ecológica, curva direita, da Leda Bridge, 1208, controle 5022, transponde, então 3601. 3601, correto, confirma o portão? Portão, meia dúzia. Meia dúzia, chama pronto para o estabelecimento, então 3601. É, portão, obrigada.